Alô, 9621, na escuta? Alô, 9621. Alô, 9621, confirme meu estimado para o início do pushback. Aproximadamente 25 minutos. Sim, não compreendi? Aproximadamente 25 minutos. Gente, graças. Juliette, Vitor Charlie, prossiga. Desculpa, primeiro, me chamou? Juliette, Vitor Charlie, está autorizado para o MUCG? Uma centena, neclandando 7, com curva direita na subida coral, aciona 5065, controle 19, decimal 8. O Juliette Vitor Chain aguarda para cotejamento, por gentileza. Azul 4207, ingressa Juliette, está através do 07, quando lá visualiza o follow me, segue até 10. Livre ingresso Juliette no... Segue follow me no 7. Obrigado. 7, Vitor Chai, por gentileza, coteja. Vitor Chai, correto? Confirmo, faz que se encontre para ver. Estacionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 2. O Juliette Vitor Charlie, bom voo. Patango Mike é com Oscar, muito bom dia. Ciente da Lima. Estacionamento time para início do táxi, Juliette Vitor Charlie. Visando para Jundiaí, decolando na pista no 7, com curva direita na subida coral, uma centena ao nível. Aciona 0463 e controle 19.8. Mike, é qual foi correto o acionamento a critério? Tira coordenada, juntou em freiro, follow me, o portão é 10, portão 10. Salvador, hoje na né, 6140, nível 250, Montreal, gente da Lima. Na 6140, Lima confere, agora com a Prima Maceió, prepara a subida pro Caracaju. O Caracaju aguarda mesmo, tem um quadril. Mike, é com Oscar, né? Escuta, fala. Por gentileza, modifique o transponder para 5063 e para táxi torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste agora no 0 no 2. O Mike é com Oscar, bom voo. Visão 98, livre pouso na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 14 nós. Livre pouso na 0, tá 3, 19. Oscar Luiz, que no solo aos 39, autorizado o backtrack e a porta pista livre. Copia 6140. 6140, autorizado o Maceió, nível 250, via Perisque 58, decolando a pistão no zero, com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5111 e o controle 119.8. 119.8 é o controle, vai chamar 6140. Foi aprovado o 6140 pela Perisque. 8, decolando no meio, na curva esquerda, um pouco para as duas saídas. Na sonda 5-1, no 2-3-9-2, na M1 no 4-0, posição 2. Deixa na M1 no 4-0, que esteja meio correto, vai estar pronto para chafonar. Pronto. Salvador, é o Gol no 094, autorização portaria. Bom dia. Gol no 094, muito bom dia. Confirma a área do seu plano, não passou aqui ainda no sistema. Daqui a pouquinho eu chamo. Obrigado, viu? Nada. Direito 219. Direito 219, obrigado. Direito do Ponta 1. Gol no 625, coordenando com a equipe de salve para o táxi 01. Bom, será para o táxi 619. Salvador, boa tarde, 3198, lembrou? Então, 3198, boa tarde, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette para 06, 3198. Já está na frequência livre, bravo, que luz. Ingresso na 7, vou dar voando para decolagem. Juliette e Vitor Charles. Torre Salvador é o Trip 503, um bom dia. Trip 503, bom dia, cheque trem. E repouso, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 149. Ciente, livre pouso na 190, baixar e travar é o trip 5403. Como vamos, gente, ver se souber? Ciente, reporta na interseção para ingresso na 7, aqui na H-1012. Dois nove zero, gente. Juliette, Victor Charlie, modifique a saída para Arbor após direto em rota. Juliette, Victor Charlie. Livre decolagem na 7, vento na 00 graus, 14 nós. Trip 403, no solo 45, direito no 219. Oi? Tem na sequência alta? 1 na 219. 219. E 5403, Alfa, Juliette para o FAT 3, eu sou prevista 03. Alfa, Juliette, 303, 5403. Também chame controle 19.8. Controle 19.8, Sally. Autorizado, até através 06. Até através 06, bom, 1648. Como é que é com a gente que é a parte aliada e pronto na cabeceira no site? Salvador, o 6140 da Oceanair, no gate 2, pushback acionamento. Oceanair 6140, número 2 no setor, aguarda push. Confirme, número 2, aguarda. 6140, o número 2 no setor, vai aguardar o nosso da que está finalizando push após a mesma, segue outra aeronave da Gol, vou passar a retaguarda e quando eu que pressão após as duas aeronaves, eu faço ataque. Positivo, após os dois gols, autorizado 6140. Para o táxi gol, no 62 Zona, está com 162 a bordo, com 3 horas e 48 de autonomia alterna Galeão. Gol no 621, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 02, bom voo. Via Índia, ponto de espera, 1 no 8, decimal 612, gol no 621, 1 no 9, 0 no 2. Gol no 648, que foi o tráfego da Trip, após ingresso, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 86, ajuste no 02, bom voo. Parte principal Índia, 286 e 2, gol no 648. Está pronto, dá uma zero gol, 1621. 1621, nem mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, 1621. Quântica decolada de 49, chame controle em 1119, 262, zona autorizada, decolapso na 0, vento 1, 0, 0 graus, zona 4, nós. Decolagem, zona 62, zona 1, 0. Salvador, Gol no 648, Ponte Espera no 0, pronto. Gol no 648, mantém a posição, me aguarde. Atento. Oi, Salvador, bom dia, Gondo 561. Gondo 561, foi quem chamou? Afirmativo. Gondo 561, no check train, teve pouso no 0, vento 090 graus, no 39. Tive pouso na 10, embaixo checado, no 561. Gondo 621, decolado 51, chame controle 199, decimal 8. Da nave 8, bom dia. Afirma. Pós-pouso do mesmo alinho, mantém cabeceira no 0. Pós-pouso do mesmo alinho, mantém no 0, com o 648. Intercepta Golf 677. Aciona 5076, controle 1 no 9, decimal 8. Passou no 4, correto? Repórter pronto para acionamento e táxi. Passou no 4, acionamento autorizado, repórter táxi. Para o táxi, 6140, tem 94 a bordo, 2 horas e 15, altero na recepção. China 6140, autorizado táxi, via Índia, está ao ponto de espera, quando lá, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 2, bom voo. Pátio, Índia, 86 no ponto de espera, 6140, obrigado, bom dia. Gol no 561, no livrou a direção na Alfa. No 561, Alfa, Juliette, 309. Alfa, Juliette, posição 9, ponto 561. Só para confirmar, através do 07, vai seguir o follow-up de freio até o 09. Tá, sim, 561. Torre Salvador, Oceania 6140, ponto de espera pronto. Oceania 6140, Aninho mantém cabeceira 10. Aninho mantém na 10, 6140. Escuta, prossiga. Está esperando o 4 para autorizar seu hotel, repórter para o cruzamento da pista 10. Uno 648, decolador 56, chame controle 199-8, um bom voo. 198, obrigada. Autorização do Gol 1094. Gol 1094, permissão com Cé Lima, guarda cópia. Guardando. Também é 1140, autorizado de colapso, 10, vento 100 graus, 149. 6140, iniciando na. Alô, Salvador. Bom dia, o DRIP 5595, Sete da Lima. Pastor 14, chame torre 198, decimal 6. Copia para o solo. DRIP 5595. DRIP 5595, Salo Salvador, aguarde o número 2 para a cópia. Aguardo, sim. Oceania 6140, decolado 58, chame controle em 1199-8, bom voo. 986140, bom dia. estacionamento, o Gol Uno 094. Estamos no 4. Gol Uno 094, pode repetir, por favor? O estacionamento no gate 4. Gol 094, ponto cópia. Copia. Gol 094, Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 370, via Upes do Luno 9. Decola 10, primeira curva esquerda, pesquisa saída Momo, transição Frotti. 5133 ao transponder, 119, 18 ao controle, Gol 094. 370, Upes do Luno 9, 10, cruzando à esquerda, Momo Frotti. 533, 198, puxa acionamento. Correto, 04, qual é essa aqui, pessoal, é Porto Táxi. Porto Arabanês. Tipo 5595, pronto para cópia? Pronto, cópia, 5595. Tipo 5595, autorizado Ilhéus, nível de voo 140, via Golf 677, saída Coral, após decolagem, curva à direita, transponder 5103, controle Salvador, 119.8. Autorizado 140 na Golf 677, na Coral, decola com curva à direita, 5103 ao transponder, 198 ao controle, tipo 5595. 5595, cotejamento correto, reporte para o táxi funimento. Vai reportar o 5595. Prossigo, 5595. Trip 5595, corrigindo o transponder, 0263. 0263, corrigindo o transponder. Astor 14, decolado aos 03, controle 1208. 1208, pastor 14. Controle de Salvador, bom dia, o pastor 14, saída Coral, cruzando 1000 pés. Trip 5595? Prossiga 5595. Só confirme a autorização é para Ilhéus ou Porto Seguro? Gente, temos aqui para Ilhéus. Foi feito um plano para Porto Seguro? Negativo, pode ficar assim mesmo. O Trip 5595. Confirme. O trip 5595 ao solo. Aguarde por 5595. Eu tenho uma informação assim que possível copiar. Salvador, bom dia, eu vou fazer com o Mike Lima Juliette. Estabilizado ele, aqui no zero. Mike Lima Juliette, confirma, prossegue no zero ou cancela e vai para o 1-7? Não, vai não no zero mesmo. Gente, continua a aproximação, reporte, trem checado, volta uma centena, 1-2 mais. Gente, trem está embaixo travado, Mike. Confirmando seu pátio, Papatango Mike Lima Juliette. Vai com a guarda aérea. Porto Seguro. Solicito que entre em contato com a companhia para que cancelasse esse repetitivo ou solicitasse uma CHG modificando o repetitivo para Porto Seguro. Assim evita atrasos aí e mais maiores complicações. Ok, está atendido o 5595, vai ser reportado. Como é que ficaria assim uma operação para a gente para Porto Seguro? Mais 1 minuto e 13 segundos eu chamo para cópia. Ok, obrigado, aguardando. Para o táxi Sugol 1094, nosso POB é de 179-326-CC, seu carro. 1094, via Índia, no ponto de espera 286, 1012 no altímetro, no 0, no 12, bom voo. Índia 286, bom dia. Papatango, Mike Lima, Juliette, tráfego avistado, cheque o trem, livre posto, posição no 0, vento uma centena no 3, nós, ajuste no 0, 1, 2. Posição no 0, Mike Lima. Aguarde cópia, Lima informação em curso, 4207 da Azul. Faço escuta aguardando essa cópia. Torre Gol no 084, no ponto certo. No 084, mantém o ponto de espera. Mantendo, 084. Na escuta para cópia? Pronto, cópia, 595. Aceito o 140 para ponto seguro? Afirmo, 595. Sente então, autorização permanece, porém só modificando o destino para ponto seguro. Autorizado ponto seguro, 140, Golf 677 é a saída. Corrigindo, Golf 677 é a rota, saída coral, decolador no zero, primeira curva à direita. 5595, transponde a frequência do controle e permanece. Afirmo, então, autorizado 140, Golf 677, na saída coral, com primeira curva à direita após a decolagem, o transponde vai ser o 0263, o controle 198, 5595. Só modificando o destino agora para ponto seguro. Sente, modificando o destino para ponto seguro, 5595, muito obrigado, senhor. De nada, solicito que entre em contato com a companhia para evitar atrasos diariamente, ok? É, tá ok, já foi efetuado já o contato já com a companhia informando da situação, tá ok? Obrigado. Nada. Paulo 35593 ou 5595, agora pronto para pushback de acionamento. Zero. Arremateu na 0, 094. 094. Você vai reportar ataque 5595. Azul 4207, São Salvador. Azul 4207, pronto para cópia. Posição na escuta da torre. Na escuta final, passando externo. 1791, continue a aproximação, reporte em trem checado, informa a aeronave da companhia, prestes a iniciar a rolagem na 1-0. Ok, está baixado travado, prosseguir na aproximação, aguardando pista livre, só esse avião. Mike Filete Romeu, solo 09, livre à direita, livre a solo 1-19. É o Mike Lima Juliette, chamam 19. Mike Lima Juliette, chame solo 1-19, livre à direita. Decola pista no zero, Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu no zero, após seguir a rota do plano, transponde 5136, controle 1-9-8-4-2-0-7. Obrigado. Azul, 4207, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Papango Mike Lima Juliette. Autorizado o táxi via Alfa, repartindo o seu Juliette. 791, livre pouso, pista no zero, vento 1 centena 159. Livre pouso no zero, 1094 da Gol, decolada 11-1, controlando 208. 208, bom dia. Trip 5595, reponte para ingresso no pátio 1. 94, decolada, livrando Wiking. Mente sobre o aeródromo? Certo, então já de casa, Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre, 108-6. Gol 1791 no livre à direita, livrar a Solena 209, seu solo 1-10. 209 à direita, fecha. Ingresso no pátio, trip 5595. Trip 5595, autorizado táxi via Pátio 1, via Taxiway Índia para o ponto de espera, ficha no zero. Quando lá, chame torre 1-8, decimal 6. Autorizado Pátio 1, Índia, ponto de espera 1-0, torre 18-6, 5595, obrigado, senhorita, bom dia. Gol 1791, São Salvador. 791, na sua escuta, prossiga. Voo 1791, autorizado táxi, correção, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Botará, voo 791. Mike Lima Juliette, autorizado cruzamento, pista 17, táxi Papá para o pátio 5, hangar da Aerostar. Para o táxi via Alfa Juliette para portão 8. Alfa Juliette, posição 8, fecha o avião. 5 ali, decola pista 1-0, vento 1 centena 1-4 nós. Autorizado a linha, decola pista 1-0, 35-5-9-5. Confirmando o Mike Juliette, confirma o tipo da aeronave, Mike Juliette, papá? Afirmativo, confirma qual o tipo da aeronave, por gentileza? São 300, grato. Torre Salvador, isso, Kiang Tango. Kiang Tango, prossiga. Passei, travou na 1-0, a intenção quando mais próximo, pouso na 17. Gente, reporte próximo ao externo para cancelamento. Preparar o Zona do Forno, o Kiang Tango. 5595, decolado Zona 6, controlando 208. Tanto está em condições visuais já com a 1-7, propõe cancelamento, ingressa perna do vento pela direita. Autorizado, cancelamento, curva esquerda, perna do vento pela direita, sinal da 1-7, reporta embaixo travado, Yang Tang. Já embaixo travado, reportará só para ingresso final, Yang Tang. Yang Tang é trem? Baixou e travou. Confirmando, Yang Tang é trem, transporte de ferro? Negativo. Lado parte 4. Quem é que Tango vai para parte 4 ou parte da bata? Não, vai para Aerostar. Gente, então para Aerostar, quem é que Tango? Reporte na final do 1-7 embaixo travado, quem é que Tango? Reporte na final 1-7 embaixo travou, quem é que Tango? Tango, prossiga, final da 1-7, tráfego avistado, livre pouso, vento uma centena, 1-7 nós, livre pouso 1-7, o Yang Tango. Rebase para final 1-7, baixou e travou, livre pouso, isso, Yang Tango. Mike Eco Delta autorizado, cruzamento da final da 1-0 da presente. Tem condição de agilizar? Tem uma aeronave a 4 milhas de duna. Afirma, autorizado, cruzamento da 1-0 vai agilizar. Mike Eco Delta informa uma aeronave, um Mitsubishi, na final da 1-7, já próxima aí à cabeceira, em processo de pouso. Separação visual, Mike Eco Delta. Yank Tango Solos 2-1, autorizado backtrack até o pátio 5, agilizando por gentileza. Tango stand-by, transponde por gentileza. Quem que tango copiou a torre? Stand-by, transponde por gentileza. E o Skank também. 14207, coordenando com a equipe de solo, chame para o táxi. Coordenando, chame para o táxi, 4207. O Delta autorizado de girar base para sinal da 17, vento 1 no 4 nós, o ajuste no 012, reporte trem checado. Autorizado, girar base da 17, informará na sinal para estar checado, Delta. Livre pouso no 7, vento 1 no 4 nós, ajuste no 0, 1 no 2, o eco Delta. Delta. Informador, chamei a 6200, estabilizado o LS, controle em baixar e travado. É 200, continue a aproximação, aguardando a autorização. Aguardando a autorização para o pouso, chamei a 6200. Chanel 6200, livre pouso piso no 0, não há tráfego a reportar, vento 1 no 4 nós, ajuste 1012, no 0, 1 no 2. Livre pouso na 1-0, estado no 0, 1 no 2, a Chanel 6200. Mike Eco Delta, Solos 24, livre táxi até o Pátio 4, stand-by no transponder, por gentileza. Salvador, estou confirmando o vento para o Chanel 6200? 1-1-0 graus, 1-3-0 Salvador, bom dia, OTAN 3895, seguinte da informação, Lima, autorização, Guarulhos. OTAN 3895, Lima confere, pronto para cópia. Afirmativo. Correção, OTAN 3895, aguarde cópia. Aguarda. Solo Salvador 4207 da Azul, pronto pro táxi do POV. Temos. Trem baixo travado, aguardando a aeronave pousar, 1864. Ciente, 1864 aguardando autorização. Aguardando. Solo conteúdo 4207. Azul 4207. Autorizado táxi via Patiuno, táxi Way India no ponto de espera, Pistuna 0, chame Torre 1 no 8-6. Patiuno, India, pronto, ponto de espera no 0-18-6-4207. Lembrando à direita, 219 é o livral, chamando 2 a 0. Voo no 864, reporta na DA. Aguardando a liberação para o pouso, voo no 864. Gente, reporte na DA. Torre Salvador, 35220. Continue a aproximação, o reporte está em checado, 5220. 5220, Silfarado. 1864, livre pouso, Pistuna 0, vento 1 centena, 1-4 nós. 1 centena com 4, livre pouso, entendeu o gol, 1864 na 10. Afirmo, livre pouso, 1 centena, 1-4 nós, ajuste 1012. 0. Nível de voo 340, está autorizado para Guarulhos e a rota conforme no plano, Amperzulu 1-0, SMAC, a posse segue conforme. Decolando a 190 com curva direita no perfil da saída da El Leda, Leda após bridge, interceptando a aerovia. 5144, transponder, controle 19-80, tanto 3895. 3895, cotejamento correto, chame para posicionamento. Salvo. Reportarão. Salvador, chané 2 a 0 de frota, Santa Fiel. Oceaner 6200, autorizando táxi via Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette 04, no 6200. Aguardando autorização, trip 5220. Aguardando autorização de pouso 5220. 1864 da Gol, livre à direita, livre à sua lenda 219, seu solo aos 2 nós. 219, 1864. Tan 3191, Lima confere, aguarde para cópia. Tu escuta, 3191. Colo no 864, na próxima. O 1864, utilizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1864. Livre pouso no 0, vento 1 centena, 1-3 nós, o ajuste no 0, 1-2. Ajustado no 0-2 com livre pouso, triple 5220. Salvador 4207 azul, pronto no ponto de espera. Até o ponto de espera da 1-0 azul 4207. A gente visual coronado. Tan 3191, pronto pra cópia? 3191, prossiga atrás. Tan 3191, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, saída da Euleda, pós-bridge, decola da pista 10, pós-decolagem, correção primeira, curva direita, rota Upper Zulu 10, pós-desmata, pós-via, plano de voo, transponder 5146, controle Salvador 119.8. Para o Galeão, decolando da pista 10, primeira curva à direita, perfil saída da El, transição Leda. Upper Zulu 10, ESMAP conforme a rota. 5146 no transponder, 198 com o Salvador, 3191. Então, 3191, acontecimento correto, reporte para posicionamento. Reportaremos no 05, 3191. Obrigado. Gol 1864, ingressa Juliette 03, o portão. 03, gol 1864. Trip 5220, táxi via Alfa Juliette para o Pato 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Juliette, Pato 3, trip 5220. Confirmando o TAN 3895, chamou para puxa e pega acionamento. 62 é pronto, senhor, boa tarde. Coordenação da equipe de som, depois para o táxi TAN 3895. Reportará. Não um avião, não, solo? Não um avião, solo, tá, gente, havia solicitado 380 inicialmente, não foi isso? Que ativo, senhor. Gente, por falha nossa, a gente acabou não coordenando. É, vai no 34 ou aguarda a coordenação com o centro? Mais um minuto e eu consigo. Se eu puder confirmar para nós, então 38, estamos na escuta. Gente, um minutinho, então. Muito obrigado. Azul 4207, decolado aos 34, controle 199.8. 198, obrigado. Salvador, tá 3191, puxa pega acionamento. Tá 3191, encontrasse aqui pessoal, reporte táxi. Vai coordenar, chamaremos para o táxi, 3191. Tá 3191.